mãe. Vivendo acordado outra vez. Só queria ter um sonho tipo igual vocês, é não. Ando deslocado do fez. Já tô explodando meu sistema de uma vez, é não. Contei tipo 1, 2, 3. Cartela na mão, me diz aí quem nunca fez, é não. Contei tipo 1, 2, 3, é. Contei tipo 1, 2, 3, é. Fazer diferença pra quem? Quanto mais o tempo passa, menos fico bem, é não. Cada vez eu pareço alguém. Dos meus sentimentos não nasci pra ser refém, é não. Motivação eu tô sem. Não tô tendo força nem pra chorar pro my brain, é não. Cuidou na coruja, só vem. Um beijo da morte, eu acho que fico sem. Noite cedo, eu já vou. No escuro, quem eu sou? 13 toques no meu flow. Novembro já começou, yeah. Sinto no sofá, a TV brilhando, mas eu quero apagar. Mãe, por favor, vem pra cá. Eu sinto medo de me desesperar. Quando a minha hora chega, quando a minha hora chega, a minha hora chega, yeah. Vem, vai, mãe. Yeah. Vivendo acordado outra vez. Só queria ter um sonho tipo com vocês, né? Ando deslocado.